Solid Score Sunday 200. Solid Score Sunday 200. Solo Salvador, boa noite, tá 3398 de Bronx, você tem um contato com a torre. Salvador, tem 3398. 398, seu solo foi 22. Oliveira à direita. Perdão, táxi via Alfa e Juliette, portão 8. 398, mantém a escuta da torre, 118.6. O táxi aprovado via Alfa e Juliette para o portão 08. Seu solo foi aos 22. Alfa e Juliette para o portão 8. Alfa e Juliette para o 8. Na 9907, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 230. 9907, a direita 230. Está reduzido a velocidade. Sim. Desse mantenha 2000, reporte localizador, ajuste na 020. 2000 com 1020, mandará no localizador da 3305. Estabilizou, voando 076. Agora 76 livre LS, 186 torre. Tá, tá bom. 3305, pula à direita para o localizador na proa 060, enquanto estabilizado, livre LS. 7060. Vamos manter a proa por mais, devido a formações, mais 5 milhas. Pois, encontrará estabilizado, tá 3305. Ok, nesta proa vai ter condições de interceptar o localizador? 1-0, vento é de 1-4-0 graus com uma dezena de nós. E o Kenegal no 0-2-0. Com 1.020, ele repouso na 1-0-0. Torre Web 6747, portão 612, pushback na meta. Web 6747, autorizado push e acionamento, chama para o táxi. Chamar para o táxi, objeto 747. Só confirmando, então tá taxiando agora a sua cauda, ele vai para o portão 8, ok? Tá liberando já a retaguarda. Afirmativo, não tem, eu tenho que ir para o táxi. Romeu Victor Charlie India, prossiga. Papa Romeu Victor Charlie India, prossiga. Victor Charlie India, prossiga. Eu não tenho seu plano, por gentileza, qual horário da LBT? Às 23 da presente, é isso? Aos 0023. Ok, então ele está vencido. Preciso que o senhor entre em contato com a sala IES para apresentar um novo plano, ok? Ok, vou checar o que aconteceu com o plano, verificar se o Recife já tem, ok? Aguarde. Charlie, o plano foi apresentado aqui em Salvador, confirma? Gente, aguarde. Chamada 186-305. Total 9907, índice de redução para aproximação, vai seguir a Bush. A Bush 320 da TAN, 5 milhas e meia frente. Teste, total 9907. T04, mantém a guarda para o posto de acionamento. Rio 5972, autorizado chegada Monf, desse mantém a 4.000 pés, 1.020 ajuste. Salvador, boa noite, TAM 3305, saiu no baixar travado. Aguarde pista livre, TAM 3305. Para o site, TAM 6747, Bono 504, 352, alterna volta. Solo aos 3-0, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette na minha fricante, na minha escuta. Alfa, aguardado, Juliette, 0-5. Para ataque, está vigente, 7-4-7, bom, no tempo 0 a bordo, 3-5-2, eu quero a bordo. Aí é o Leda Bridge, a subida. O vento é de 160 graus, 9 nós e o altímetro no 020. Deve pousar 10-3305. Torre UFJ 6747 para o táxi. 6747, livre o táxi, pátio 1 no Indy Alpha, o altímetro no 020. Por gentileza, confirme que é a tua autonomia alternativa. Bom, POD 750, então 6352, até na volta. Taxi Índia Alfa, 400, Edmund. Salvador, total 9907, baixou e travou, repassou o externo. Total, boa noite, aguarde pista ali para o posto. Madame. Após o táxi do Web, a sua causa está livre, puxa, chame táxi. Tá 3305, no solo aos 32, por gentileza agilize liberação à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 612. Gente, agilizando Alfa e Juliette para o 612, tá 3305. Total 9907, avistado, cheque o trem, o vento é 150 graus, uma dezena de nós, altímetro no 020, está autorizado o pouso na 10. Pouso autorizado para o total 9907 na 10. É 747 ali, mantenha no zero. Aguarde, antes da Juliette, seu portão será o 02. Após o táxi do colega, está autorizado a ingressar via Juliette para esse portão 02. 9907 no solo aos 34, ao livrar à direita, chame o perdão, prossiga na Alfa e Kilo, pátio 3. Livra à direita, Alfa e Kilo, pátio 3, portão 9907. AB 6747, livre decolagem da 10, vento é de 160 graus, uma dezena de nós. Livre decolagem, 10, 6747. Livre à direita, chame no ponto de espera para a decolagem. Confirme chamando o solo. Vitor Charlie Indy, ok. É, a sala IS localizou o plano, está reenviando, ok? Nem Recife, nem eu aqui recebemos. Estou aguardando agora que Recife receba para que eu tenha aqui a rota, transponder e o nível. Então aguarde um instante, o Vitor Charlie Indy. Web 6747 decolou de Salvador aos 36, controle em 120.8, bom voo e boa noite. Bom, obrigado, boa noite Web 6747. Charlie India, prossiga. Vitor Charlie India, eu vou registrar aqui a informação dos senhores. Realmente a gente aqui na torre fica meio rendido, porque o plano ele é apresentado lá, eventualmente tem problemas na sala ES, ou às vezes é um problema no sistema, eventualmente também é um problema do horário, como é meia-noite, o operador pode ser que tenha apresentado pela noite passada e aí o plano venceu, entendeu? É, mas de qualquer maneira eu vou deixar registrado aqui para que seja tomada alguma providência, ok? Ok, ciente, eu estou agilizando aqui na medida do possível e farei o possível também, ok? Ok, acione por conta e risco, aguardando ainda a cópia, ok? Rio 5972, desse mantenha 2000, ajuste 1020, informe o localizador. Para 2020, com o maior operador, 972. Gol 604, decolou de Salvador aos 40, controle 120, décima 8, boa noite. 08, boa noite. ILS 0 azul, 4235. 4235, complete final ILS, chame a torre, frequência 118.6. 118.6 azul, 4235, boa noite. Boa. Controle, gol no 604, boa noite. 604, boa noite, submantenha 370, saída Momo, vigilância azul. Momo 370, 604. Azul 4235, boa noite, ILS estabilizado, baixar para a trabalho e assinar. Azul 4235, boa noite, está autorizado o pouso na 10, o vento é 1 no 50 graus, 14 nas. Pouso na 10, azul 4235. Jet 6747, passa nível, vai passar 160, chame Recife na frequência 1251 na antena 3325. 513325, obrigado. Azul 4235 no solo 44, ao livrar à direita, táxi na Alfa e Juliette portão 3. Táxi na Alfa e Juliette portão 3. Boa noite, voe direto Bonf para a chegada Bonf, chame no ideal de descida. Complexo sinal de LS, chame a torre, frequência 1286 e o 5972. 26, boa noite. Boa. E o 5972, boa noite. Atento à chuva sobre o campo, QNH1020, venta de 1,60 graus, uma dúzia de nós. Só confirmando, autorizado o pouso na 10, o Rio 5972. Confirmando, autorizado o pouso na 10, 5972. Passa 1060, chama o centro 2625-2625, obrigado. Pode por gentileza confirmar, Rob. Só vou coordenar com o controle a saída, prepare então o nível é 105, não é isso? E 5170 ao transponder, ok? Só um instante para a cópia da subida. 5170. 160 Guarulhos, 1074, troco para a frequência da torre e aguarde para a cópia. No solo aos 49, Olivrar à direita, prossiga na Alfa e Kilo para o Parte 3. Alfa e Kilo para o Parte 3. Controle Aracaju na frequência 120 decimal 3, boa noite. Posição 5972, eu tenho aqui posição 9 do PAT 3. 9 do PAT 3, graças.